746, vou ir na proa do NDB Salvador. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3. Bloquear está aí, ó. Autorizado iniciar o afastamento. Vou ir na proa do NDB Salvador. Desça para 2000 pés, ajuste 1013. Após o bloqueio, está autorizado iniciar o afastamento. Então está autorizado para o DDB após o bloqueio, afastamento, acesso 7-4-4. Autorizado a descer até 2000 pés, ajustado 1013. 6746.